sendo socorridos em uma instituição, em um hospital denominado Sanatório Esperança, dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira, que foi psiquiatra e espírita aqui na Terra, sob a supervisão da entidade benfazeja Eurípides Barçanufo, o apóstolo sacramentano a quem devemos tanto. E quando lemos esse livro e quando tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente com Divaldo Franco, na época ele estava escrevendo esse livro, ficamos muito impressionados com esse relato. Como é que pessoas que conheceram o Espiritismo podem chegar no mundo espiritual em situação complicada? Ficamos receosos e decidimos estudar esse assunto com um pouquinho mais de profundidade. E foi no seminário Perdão e Auto-Perdão, de Divaldo Pereira Franco, em 4 CDs, o melhor seminário espírita que eu já escutei, nas obras do Espírito Hamede, nos livros Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Conviver e Melhorar, A Imensidão dos Sentidos, Um Modo de Entender, mas, sobretudo, no Novo Testamento, no Evangelho do Cristo, fomos encontrar as melhores explicações, as melhores soluções para chegarmos ao mundo maior sem o sentimento de culpa, sem o remorso paralisante, que era este o principal motivo do sofrimento desses irmãos no mundo maior. Não havia, em nenhum daqueles casos, nenhum espírito obsessor perseguindo os nossos irmãos. Não havia obsessores, mas estavam quase todos envolvidos na sua própria energia, com sentimento de culpa, com remorso, com perfeccionismo. Divaldo narra que um caso lhe chamou muita atenção. Havia um espírito que ele estava como se fosse uma múmia, envolvido nas suas próprias energias. E ele ficou muito sensibilizado com essa narrativa de Manuel Filomeno de Miranda. Nós fomos encontrar, então, na raiz do sentimento de culpa, o que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, nos diz que é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males. E nós vamos encontrar o orgulho como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. Nós agimos achando que estamos fazendo por caridade, por amor, mas muitas vezes estamos agindo por orgulho, por vaidade. Para provar que o Espiritismo é uma religião melhor que outras, nós não nos conhecemos. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. O orgulho provoca o perfeccionismo. A gente se acredita melhor do que realmente somos. E vestimos uma máscara, uma persona, uma capa de santo. Vestimos a púrpura farisaica de outrora e posamos diante dos outros como santos que não somos ainda. Estabelecemos um padrão de perfeição que nós não temos ainda e, como não temos, falhamos. E quando caímos, nos frustramos e nos atormentamos com sentimento de culpa, com remorso paralisante. Há muitos espíritas preocupados em se angelizarem, em se espiritualizarem e se esquecendo antes de serem humanos que somos. Esquecemos que a natureza não dá saltos, que o Cristo espera por nós com muita tranquilidade. Mas queremos, por conta do orgulho, parecer melhores do que realmente somos e sofremos com o sentimento de culpa. Quanto maior o orgulho, maior o sentimento de culpa. Pessoas que muito servem, que muito ajudam, que são muito solistas, que não sabem dizer não, contrariando o que o Cristo nos ensinava há 2000 anos, que o teu dizer seja sim, sim, não, não, podem estar sofrendo de muito remorso, de sentimento de culpa, às vezes inconscientes. E eu identifiquei isso em mim. Um dos motivos da minha depressão, que sofri durante 27 anos, era sentimento de culpa inconsciente de encarnações anteriores. Então, nós vamos estudar hoje o orgulho, o sentimento de culpa, o perfeccionismo, e vamos, no Evangelho de Jesus, encontrar as respostas, as melhores interpretações, como nos deu Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vejam que a cultura da culpa, ela está tão infiltrada no nosso psiquismo, que até mesmo em O Evangelho segundo o Espiritismo,